vez uma cidade maravilhosa, cheia de praias, praças e mulheres gostosas. Cidade bela vislumbrada pelo mundo inteiro. Quem não conhece o famoso Rio de Janeiro? Bonde, Corcovado, Cristo Redentor, praia de Copacabana e Circo Voador. Lugares bonitos que atraem os turistas, pois somente o que convém é o que mostra as revistas. Em nossas vistas, do outro lado, o sangue tem manchado nossos cartões postais, nossos cartões postais. Quadrilhas rivais, matanças brutais. Por isso e por outras coisas, nem turistas tem mais. O que acontece aqui e lá, pá, pá, pá, tem influência no país inteiro. Ratatá, o quarto mundo dentro de um terceiro. Barril de pólvora pra explodir, cadê meu isqueiro? De São Paulo ao Rio são só 6 horas. É logo ali, aliado, não demora. E a chacina impera onde a lei não vigora. Cartão postal do futuro de agora. O pouco que ele passa, estou certo, não agrada a ninguém. Pois o que mostra foi verdade e está tudo bem. Vem, faça o convite, mas escute o que falo. Bem-vindo ao Rio, bem-vindo a São Paulo. A nossa vida desse modo está por um fio. Bem-vindo a São Paulo, bem-vindo ao Rio. Não tente viver um dia no Vietnã do Brasil. Que liga esses dois estados, e tanto lá como cá ambos não dormem preocupados. No manto da impunidade morre muita gente, gente boa, gente má, gente inocente. São Paulo e Rio são bem procurados. Pessoas deixam suas casas e seus estados à procura de emprego, se iludem fácil. Avenida Paulista, que bela vista. Museu do Ipiranga, Ibirapuera, Banco 1, 2, 3, Carandiru, complexo carcerário da América do Sul. Aí a sua é beleza, aqui a sua é perigo. Aí a sua tem grafino, aqui a sua tem bandido. É, lotado de rico, pobre, chapado de pobre rico. Interligamos os fatos, somos bem parecidos. Por sermos reféns da miséria, não existe resgate. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Nas vielas, nos becos, o terror e o medo. O silêncio existe pra garantir sua vida. Quem tem a língua cumprida, já era. Isto tudo envergonha nosso país, Brasil. Mas ninguém ouve, ninguém viu. Bem-vindo a São Paulo, bem-vindo ao Rio. Não tente viver um dia no Vietnã do Brasil. Cidadania, belas palavras que não chegam na periferia de uma guerra surda, apenas uma batalha. Lembra as datas e vejo que a memória não falha. Outubro de 92, final do ano, e algum tempo depois continuo pensando. Agosto 28 de 93, parece mentira, fizeram tudo outra vez. Crueldade em alto requinte, é. E os estados, quantos mortos no dia seguinte? Escopetas, pistolas, AR-15, arma de alta precisão, grosso calibre. A bandidagem da polícia facilita o ato. Bandido contra bandido, fogo cruzado. Enquanto a impunidade fala mais alto, o sangue lá do morro escorre pro asfalto. E como disse, me espelho na realidade e penduro o meu capuz, se não for verdade. Mas pense duas vezes antes de vir pra cá. Me sinto na obrigação de te alertar. Bem-vindo a São Paulo, bem-vindo ao Rio. Não tente viver um dia no Vietnã do Brasil.